Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Naturalmente eu recebi muitas perguntas, tanto sobre as aulas que eu estava dando a partir da dialética simbólica, quanto sobre esse movimento de amanhã. E eu vou ver se eu consigo estabelecer alguma relação entre as duas coisas. Eu estive consultando aqui o meu assistente, Rodrigo Cocô, e nós temos algumas ideias, né? Nós vamos partir do seguinte... A seguinte constatação. O raciocínio não é nada mais do que uma operação formal feita com sentenças e palavras. Palavras que nós chamamos de conceitos. E o que é um conceito? Um conceito é uma afirmação sobre a natureza de alguma coisa. Mas como é que se faz isso? Normalmente nós não paramos para pensar na tremenda dificuldade que existe para você obter o conceito de qualquer coisa. Geralmente, quando nós queremos conceituar um objeto, nós nos atemos à operação verbal que lhe corresponde, ou seja, nós temos um nome do gênero a que ele pertence e distinguimos dele alguma diferença. Então, gênero próximo e diferença específica, como explicava Aristóteles. Mas quando você pensa assim, por exemplo, a definição de homem, o que é o homem? É um animal racional. Isso quer dizer que ele está dentro do gênero animal, do qual ele se distingue por uma única diferença, que seria o uso da razão. Mas o que define propriamente esse homem? É a animalidade ou a racionalidade? Qual que está acima do outro? Qual que determina e limita o outro? Né? Nós somos animais que apenas temos uma diferencinha, tá certo? Ou a nossa diferença é radical e nós nos aproximamos dos animais apenas por analogias que nós percebemos. Claro, nós temos várias propriedades em comum com os animais, né? O movimento, a alimentação, o crescimento, etc, etc, etc. Tá certo? Mas seria a racionalidade apenas um detalhe diferencial ou ao contrário? Né? Ela é a nossa própria realidade, na qual a animalidade aparece, sim, esta sim, como um detalhe acrescentado. Para as pessoas que têm alguma ideia do que seja a vida após a morte, a vida eterna, então é evidente que a animalidade não é o nosso gênero. A animalidade é uma propriedade que adquirimos durante a nossa passagem pela Terra, mas que não vai definir de maneira alguma a nossa condição eterna. Ora, o conceito de uma coisa, quando expressa a essência dessa coisa, esta essência é atemporal. Dizer uma essência é dizer o que uma coisa é, independentemente de ela existir ou não, independentemente, e mais independentemente ainda, do prazo ou tempo da sua existência. Né? Então, aqui a essência homem não depende da sua existência terrestre. Né? E se há efetivamente uma vida fora do quadro terrestre, ou acima do quadro terrestre, ou acima da temporalidade terrestre, é ela que define a essência do homem e não a sua animalidade. Veja, isto é um problema que ninguém sabe resolver, também não sei, eu só estou colocando. Quer dizer, será que você usar o procedimento aristotélico do gênero próximo e diferença específica para definir o ser humano, você está realmente definindo ou está apenas indicando alguns traços pelos quais você pode reconhecê-lo? A definição ou conceito é uma coisa e um critério de reconhecimento é outra, completamente diferente. Você pode reconhecer o homem por essa definição, mas será que ela define realmente o homem? Ou ela está apontando apenas uma propriedade diferencial pelo qual você diferencia o homem dos outros animais? Veja, nós temos essa definição já há 2.400 anos, e esse probleminha ainda não foi resolvido, e, na verdade, eu nunca vi isso tratado em lugar algum. Brevemente, o Eric Weil trata disso no livro Lógica da Filosofia, mas não nesse sentido que eu estou colocando. Ele diz que existe uma definição biológica do homem, mas deve haver uma definição humana do homem. Isso que eu estou perguntando, então, faria parte do que ele chama de definição humana. Mas essa definição humana é um problema e não uma solução. Ora, quando nós raciocinamos sobre totalidades, fenômenos complexos, como, por exemplo, um movimento político numa certa época da história, nós lidamos com conceitos ainda mais complicados do que o conceito de homem. Então, por exemplo, nos últimos dias eu vejo inumeráveis pessoas falando sobre democracia, quadro institucional, legalidade, direitos, etc, etc. E se você perguntar assim, mas qual é a realidade substantiva que existe por trás desses termos todos? Não é isso? Se você pegar a palavra democracia, por exemplo, é evidente que ela expressa apenas um ideal ou um desejo que algumas pessoas têm. Algumas pessoas desejariam que houvesse uma sociedade com tais ou quais propriedades, e elas chamam isso de democracia. Se isso chegou a existir realmente algum dia, é um negócio altamente problemático, porque em todas as sociedades que você pode observar na atualidade, sociedades modernas, não estou falando de antigas, porque já que esse conceito só se aplica às sociedades a partir de uma certa época histórica, todas as sociedades que você observar, você vai ver traços democráticos e traços tirânicos. Em todas elas, sem exceção. E não existe algum instrumento de medição pelo qual você possa dizer que o traço democrático predomina sobre o tirânico? Eu não sei disso aí. Eu acho que tudo isso aí acaba sendo totalmente subjetivo. Se o sujeito acha que a democracia, tem traços, por exemplo, no regime socialista, ele reconhece a presença da democracia na União Soviética ou na China, etc, etc. Não teve outro dia aqueles deputadinhos que foram lá para a China e disseram, não, aquilo é um socialismo light. No dia seguinte eu leio uma matéria sobre tráfico de órgãos e vejo que o governo chinês extrai órgãos de pessoas que nem morreram ainda. E você chama isso de light? Para mim não é, isso é uma coisa horrível. E também tem pessoas que vão para a China, dão uma olhada naquelas cidades mais prósperas e acham que tudo ali é uma maravilha. Então, todos estes conceitos, eles expressam apenas desejos. Mas se você perguntar para as pessoas, como é que você exprime esse desejo? O que que você quer exatamente da sociedade para chamá-la democrática? As pessoas simplesmente não sabem dizer. Por exemplo, esses dias, muita gente, apareceu dizendo que a democracia é a livre operação do poder legislativo sem interferência popular. Isso significa que a hora que você eleger um sujeito, ele não tem satisfações a dar para mais ninguém, ele faz absolutamente o que ele quer. E por que é que você continua chamando esse sujeito representante do povo, se ele não tem satisfações a dar ao representado? É verdade que você pode fazer um movimento popular de tipo comunista ou fascista e derrubar fechar o poder legislativo, tá certo? Mas é evidente que nem todos os movimentos populares fazem isso, e quando você, os eleitores, estão cobrando dos seus representantes determinadas ações, eles não estão pedindo para esses representantes saírem de lá, estão pedindo para eles ficarem no poder legislativo, não para sair. Ninguém falou assim, vamos, temos que tirar o Nhunho, temos que tirar o seu fulano, temos que tirar, o Kim cataléptico. Ninguém está falando isso. Está falando, não, vocês têm que votar tal e tal coisa. Como é que eles poderiam votar tal ou qual medida se o poder legislativo estivesse fechado ou destruído? Não pode. Portanto, o simples fato de o povo exigir o voto em determinada medida sustenta a existência do poder legislativo. Não é isso? Mas pergunto eu, por que que tantas pessoas, tantos desses representantes, se sentem ameaçados de perder os seus postos, né, e de perder até o poder legislativo inteiro, só porque estão pedindo que votem nisto ou votem naquilo? Alguma coisa, tem alguma coisa confusa aí no meio, é? Tem gente que não está entendendo direito o que eles mesmos estão dizendo. Não é isto? Vocês viram que o Marco Antônio Vildes criticar o poder. Presta atenção, a frase foi exatamente essa. Criticar o poder legislativo ou o STF é querer a ditadura. Ou seja, só pode haver democracia se ninguém critica esses poderes de maneira alguma. Note bem, ninguém está criticando a existência dos poderes, mas o seu desempenho. Mas se criticasse a existência, falando, não, não pode haver poder legislativo, não pode haver judiciário, tem que haver só executivo. Aí sim, está pregando a tirania, mas acho que ninguém está fazendo isso. Ninguém, quer dizer, desses milhões de pessoas que vão para a rua, ninguém seria sequer capaz de conceber uma coisa dessa. Como seria um governo sem poder legislativo e sem poder judiciário? Eu não consigo nem imaginar como é que é isso, não é isso? Então, o que você pode pregar no máximo é o predomínio de um poder sobre o outro, mas esse predomínio, ele acontece o tempo todo. Quando nós falamos de coexistência dos três poderes, eles estão o tempo todo tomando espaço uns dos outros. E é isso que nós chamamos de democracia. Ou seja, o poder judiciário quer fazer uma determinada coisa, daí vem o poder legislativo e modifica a lei e obriga a agir de outra maneira. E assim por diante. O executivo quer fazer tal coisa, o judiciário não deixa. Ué, a disputa de poder entre os três poderes é a democracia. Não é isso? Não pode ser de outra maneira. Nós vamos dizer, uma harmonia total, todo mundo se ama, né? Ninguém diverge de coisa nenhuma. Não, ninguém jamais concebeu uma democracia desse tipo. Não é isso? Então, o uso dessas palavras mostra que essas pessoas as empregam apenas como o que eu chamo palavra gatilho, quer dizer, palavra para despertar certas emoções, emoção positiva. Se o sujeito fala em democracia, ele é uma boa pessoa, então nós podemos confiar nele. E se ele fala que os caras estão querendo destruir a democracia, ele está falando de pessoas ruins. Então é evidente que isso é apenas um jogo de cena, é uma encenação. Quer dizer, eu sou bom, confie em mim, vote em mim, me dê dinheiro, aumente meu salário e assim por diante, né? Me dê uma aposentadoria depois de dois mandatos, né? Vou lá, eu trabalho 8 anos, nunca mais na minha vida. Que isso acontece no Brasil, isso não acontece em mais lugar nenhum do mundo. Então, o Brasil é o país onde os representantes do povo têm mais vantagens, mais direitos, mais regalias do que em qualquer lugar do mundo. Nos países mais ricos, você chega na Suíça, na Suécia, os caras não têm tudo isto, né? E eles consideram que isto é a democracia e que se alguém exige algo deles, é uma tirania. Eles estão mentindo? Não, eles sentem assim mesmo, né? E o sujeito que entra lá, um menino inculto, boboca, tá certo? Que estava revoltadinho ontem, né? Ele entra lá no meio, imediatamente a personalidade dele é trocada. Ele era um sujeito, agora ele virou um nhonho. Do dia para a noite isso acontece. Por quê? Você acha que esses meninos têm uma personalidade suficientemente estruturada para resistir à influência do meio ali no Congresso? Eu não tenho. Eu, se entrasse lá, poderia ser feito de trouxa, poderia ceder à pressão, à maledicência, aos truques todos. Todos nós podemos. Agora, você pega um menino que saiu do nada, um menino inculto, não sabe coisa nenhuma, bota lá, veste um terninho nele. No dia seguinte, ele está falando igual o nhonho. É a nhonhocracia. Tá certo? Então, ora, por outro lado, nós somos mais consistentes do que essas pessoas? Ah, às vezes sim, às vezes não, mas em geral também não. Não existe nenhuma corrente política no Brasil que tenha na sua direção uma intelectualidade suficientemente preparada. Não tem. Tempos atrás, eu escrevi um negócio dizendo que todo movimento político que existe no mundo, ele se formou por uma sequência de etapas que não são trocáveis e não são transponíveis. E a primeira delas é um longo debate entre intelectuais que não têm nenhum projeto de ação, que estão tentando apenas expressar o que acontece e expressar o que eles desejariam. Se vocês lerem os livros de Dostoiévski, vocês veem discussões que se travam ali na Rússia em 1850, 1860, muito antes da Revolução. E a maior parte daqueles camaradas não tem atividade política nenhuma, não tem militância nenhuma, eles só bebem vodka e discutem ideias abstratas dia e noite. Às vezes parecem loucos. Mas como foi a Revolução Francesa? Foi a mesma coisa, as pessoas estavam discutindo esses negócios, eles tinham aqueles clubes de debates desde 1750, 1760. Né? É curioso que todo esse material desses clubes de debates ficou esquecido dos historiadores. Né? Só houve um historiador chamado Augustin Cochin, que já no século XX, então pegou esse material desses clubes de debate e resolveu contar a história. E aí você entende como a mentalidade revolucionária foi se formando e se espalhando por toda a sociedade gradativamente, sobretudo nas classes altas. Quer dizer, a ideia de que a revolta era uma revolta popular é 100% falsa. A revolta, a revolução teve muito menos adesão nas classes baixas do que na aristocracia, tá certo? E no clero. O clero praticamente inteiro aderiu. Tá certo? Depois se arrependeu, mas aderiu. Então, quando nós desistimos de usar essas palavras como se soubéssemos do que estamos falando e decidimos averiguar os fatos para ver como expressá-los e se eles podem ser expressos com essas palavras ou requerem outras palavras, nós levamos cada susto de, assim, de cair da cadeira. Pô. Nós chegamos à conclusão, nós não sabíamos nada. Né? Então, por exemplo, esse pessoal que sai aí pedindo intervenção militar. Eu digo, olha, eu perdi o contato com os militares brasileiros há 16 anos. Então, eu não sei o que se passou na cabeça deles durante esse tempo. Então, evidentemente, eu não posso prever o que eles fariam em tais ou quais circunstâncias. Eu que estudei o negócio pra caramba, eu não posso prever. Mas aí aparece um Zé Mané que não estudou nada, não sabe nem, não sabe, por exemplo, você nem sabe o que é positivismo, e sai falando, eu quero intervenção militar, quero artigo 142. Falei, mas você quer intervenção de qual lado? De qual lado os militares estão? Eu não sei. Uns podem estar de um lado, os outros estão do outro, mas eu não sei qual é a proporção, ninguém sabe. Agora, como é que você pode criar um movimento político baseado nessas coisas que são totalmente imaginárias? Então, se você perguntar assim, qual é a ideologia dos militares brasileiros hoje em dia? Antigamente havia muito bons estudos sobre isso. Muitos bons cientistas políticos, sociólogos, estudaram a classe militar brasileira. Hoje já não tem mais nada. Ou seja, nós estamos querendo prever e dirigir a conduta de uma classe da qual nós não sabemos nada. Por exemplo, se você vê pela conduta do Mourão e do Santos Cruz, eles parecem não estar do lado da direita, não. Eles parecem que estão num outro lado, ou num meio a meio, uma coisa assim, mas na direita definitivamente não estão. Nessa direita conservadora que elegeu o Bolsonaro, não estão. Eles são uma outra coisa. Qual coisa? Eu não sei. Eu tenho que julgar por dois ou três indícios fragmentários e eu não tenho conclusão nenhuma. Eu tenho no máximo a conclusão negativa, quer dizer, eles não parecem estar alinhados com a ideologia do Bolsonaro, isso não. E eles disseram, mas tanta besteira, que eu nem sei se você falar em pensamento militar ainda tem cabimento. No caso dessas duas figuras, evidentemente não tem pensamento nenhum. Você tem só impressões e sentimentos vagos e preferências fetichistas, só isso que tem. Não tem, aquilo não tem conteúdo nenhum. Né? Também eu acho assim que a primeira coisa que uma pessoa tem que aprender é o manejo do idioma dela. Por quê? O idioma é a única maneira que nós temos para levar os outros a compreender o que nós estamos pensando e algo do que nós estamos vendo. Tá certo? Se as palavras tivessem todas, vamos dizer, significados fixos, tá certo? Então, a comunicação seria a coisa mais fácil do mundo. É só você aprender significados e todos os objetos do mundo estariam catalogados. E sempre que você usar uma palavra, todo mundo sabe do que está falando. Mas a realidade da língua é assim? É? Se fosse assim, a literatura universal não poderia existir. Porque o que é a literatura? São escritores que exploram diferenças de nuances que ninguém tinha percebido antes. Ou seja, a língua literária é uma língua na qual nenhum objeto tem, vamos dizer, um signo fixo e nenhum signo tem um significado fixo. Tudo pode mudar e toda a interpretação depende do contexto humano real, da situação humana real. Todas as palavras mudam de significado conforme a situação e aprender literatura é aprender exatamente como isso acontece, como isso se faz. Se o sujeito não tem cultura literária, ele só pode lidar com códigos de significados fixos. Como, por exemplo, na mecânica de automóveis. Cada peça tem um nome, sempre que você falar aquele nome, você sabe a quem se refere, porque a correspondência é imutável. O número de pessoas que raciocinam assim, hoje em dia, é imenso. Eles não têm ideia de nuance. Né? Por quê? Não tiveram formação literária. Isso as melhores pessoas. Eu vejo pessoas assim, inteligentes, que têm valores morais, etc. Eu vejo como as pessoas escrevem, é uma coisa horrível. Eles não têm nenhum domínio do idioma português, não tem mesmo. E se você pega esses caras que estão no governo, pior ainda. Então, é por isso que eu digo que a literatura é a base de toda a cultura superior. As ciências não são, porque nas ciências tudo tem significado estabelecido e definitivo. A terminologia científica, você conhecer a terminologia científica, você não é um homem culto por isso. O homem culto é o sujeito que sabe lidar com terminologias que não são fixas. Portanto, ele sabe a expressão verbal de situações novas que ele nunca viveu antes. Agora, se você pega as situações que vive um mecânico de automóveis, são sempre situações repetitivas. Claro, tem uma certa variação, um certo leque de situações possíveis, mas nenhuma que não tenha nome. Hã? Não é isso? E a terminologia de qualquer área científica é estabelecida de uma vez para sempre. Não há situações sem nome. Isso quer dizer que se você estudar a ciência e aprender a terminologia, você não se tornou um homem culto por isso. A pior ilusão é você achar que cultura científica é cultura. Não é cultura. Isso é apenas educação ou instrução. Então, outro dia me enviaram uns vídeos de uma menina que faz umas análises sobre política internacional, né, próxima guerra, etc, etc, etc. Não está ruim o negócio, porque ela estudou, mas é o seguinte, ela não tem cultura literária, nem histórica, na verdade. Ela leu só a bibliografia especializada. Quando ela acerta, ela acerta. E quando erra, o negócio é monumental. Então, por exemplo, a ideia que reaparece muito nos comentários dela de que existe a classe dominante, os governantes bilionários, que determina tudo. Eu contei para vocês o que se passou comigo com o Jorge Soros, né? Eu perguntei para ele o negócio do Foro de São Paulo, ele não sabia o que era e tentou fingir que sabia. Quer dizer, coisa de criança, evidentemente. Eu digo, mas como é que esse cara está mexendo na América Latina e ele nem sabe o que é o Foro de São Paulo? É simples, ele tem um monte de assessores muito bem pagos que sabem muito mais do que ele e que ditam o discurso dele para ele e ele repete. Então quem é que está mandando? É o Jorge Soros? Não, são os assessores. Se você pensar, você pega os bilionários e líderes políticos do mundo, eles não têm um milésimo da cultura que precisa para tomar as decisões que eles tomam. É a classe científica que toma. É a classe universitária, a classe acadêmica manda neles. Esta é a classe dominante hoje. O resto realmente não é, são apenas poster boys. Se você pensar, por exemplo, será que o Putin manda muito? O Putin não leu um milésimo do que o Dugin leu. Claro que ele toma a decisão final, ele tem que assinar, tá certo? Mas eu duvido que ele entenda a sua própria situação melhor do que o Dugin entende. E assim por diante. Cada governante tem milhares de assessores que são 1 bilhão de vezes mais cultos, informados e sérios do que eles. Então, são esses que mandam. Agora, se você continua raciocinando na base, vamos dizer, da classe dominante, David Rockefeller, George Soros, meu Deus, você está lidando apenas com fantoche, com poster boys. Esses caras não mandam nada, literalmente nada, né? Você vai ter que escavar muito para você achar quem são os cientistas que estão por trás deles. Provavelmente você jamais ouvirá o nome desses cientistas, só se você fizer um estudo especializado, aí sim. Você sabe de onde saíram as ideias. Mas pode haver, claro, também o caso de um sujeito que seja um milionário, que seja um grande cientista, pode acontecer. Mas, em geral, eles estão abaixo do requerido. Se você vê esses caras da indústria, tipo Elon Musk, etc., você fala, não, ele não está à altura dos problemas que ele está lidando. Alguém tem alguém por baixo dele muito melhor que ele. Né? Então, a ideia de que o dinheiro move o mundo, você já parou para pensar nessa frase? Como é que você usa o dinheiro? Dando dinheiro para os outros. Hã? E para os outros fazer o quê? O que você quer? Isso supõe que você pensou antes deles, pensou melhor que eles, você sabe o que eles têm que fazer, você paga para eles fazerem. Isto não acontece. Simplesmente não acontece. Não acontece nem sequer na economia. Houve mais de 10 anos, mais de 20 anos atrás, um economista francês, cujo nome me escapa agora, escreveu um livro chamado L'Economie du Diable. E a primeira frase é o seguinte: esse negócio de economia mundial não dá para entender nada. Isto um economista altamente experiente, professor da Sorbonne, etc., etc., etc. E você acha que qualquer ministrinho ou qualquer presidente de nação latino-americana está entendendo? Que grande ilusão, meu Deus. Tudo no mundo atual é muito complexo e precisa muitos gênios para entender qualquer coisinha. Então são esses gênios que mandam. Isto é a classe dominante hoje em dia. A classe acadêmica, a classe científica. Agora, em que medida esse pessoal é confiável? Eu digo, é muito relativo. Por exemplo, eu acabo de ler um livro do Brian Ridley, que é um grande cientista britânico, um grande físico, talvez o maior físico britânico vivo. Ele dá lá uma lista de bobagens que a ciência, que estão sustentadas pelo consenso científico, e dos quais você não tem prova nenhuma. E todo mundo acredita, todo mundo repete aquilo. Um exemplo, o tal do combustível fóssil. Não existe nenhuma prova de que petróleo seja combustível fóssil. Nunca houve nenhuma. E tem várias provas de que não pode ser. Por exemplo, o combustível fóssil tem vanádio. Você conhece algum ser vivo que tenha vanádio na sua composição? Não. Então, como é que o vanádio foi parar lá? Então, existem vários indícios de que as coisas não são assim. Mas no Brasil, se você diz isso, aparece um monte de gente revoltada. Sabe por quê? Porque o Brasil não tem uma classe científica capaz de governar esse país. E este é o nosso problema. O fim das nossas universidades nos coloca numa posição de submissão perante o mundo. Não é um problema econômico, é um problema do capital intelectual, nós não temos. Então isso significa o seguinte, que chega americano, chinês, alemão, tudo pode nos fazer de idiota. Quando se vê que a maior universidade, a melhor universidade brasileira está abaixo do lugar do 250º, acabou, gente, acabou, nós não mandamos nada, nós não somos nada. Nós somos coitados, pô. Então, o primeiro problema do Brasil é criar uma intelectualidade capacitada. Este é o primeiro problema. Eu estou dizendo isso faz 30 anos. Né? Ah, mas e a reforma da Previdência. Eu digo, você acha realmente que esses 600 e tantos deputados que tem lá entendem o problema da reforma da Previdência? Eles não entendem. Eles entendem aquilo que está na área de experiência deles. E a área de experiência deles é o seguinte: a política para eles é uma profissão. Eles são caras que não conseguiram dar certo em nada na vida e decidiram se candidatar. Não é isso? Se você pensa assim, quem era, sei lá, o Kim Catacoquinho? Antes disso, ele era nada. Então, a primeira profissão que ele arrumou foi de político. Tem muitos políticos que são assim. Eles não tiveram nem tempo de estudar o assunto. Então, eles dependem inteiramente de quem os está informando, quem está educando, etc, etc. E quem os está educando? É um bando de charlatão. Esse pessoal da Ampof, essa é a classe universitária brasileira, que é um bando de analfabeto. Não é analfabeto funcional, analfabeto. Eu não estou brincando, gente. Esse pessoal da Ampof, cada vez ele me surpreende mais. Outro dia, o sujeito querendo provar que não existe grande influência marxista no Brasil, ele diz, mas só na parte de filosofia, só 4% dos trabalhos são com Marx. E o 4%, então, isso é mais do que o pessoal que leu Marx no MST. Quer dizer, desde quando, para você ser um militante de um movimento comunista, você precisa ler Marx? Quando que... Veja, o Lula foi o sujeito que salvou o movimento comunista na América Latina. Isso é reconhecido pela própria FARC. Quando que o Lula leu Marx? Nunca nada. Isso eu asseguro para você, nunca nada. Nem o Manifesto Comunista. Então, o que tem a ver uma coisa com outra? O sujeito acredita realmente que a militância comunista se forma na universidade lendo Marx? Não. Primeiro que na universidade não se lê livro, só se lê apostila. Tira xerox de umas páginas lá e lê essa porcaria. E você vai ler Marx quando tem coisa muito mais interessante. Você pode ler o Frei Beto, você pode ler o Leonardo Boff, você pode ler o Milton Santos, você pode ler o Paulo Freire. Tem milhões de coisas para você ler. Até o Antônio Gramsci é muito mais interessante do que Karl Marx. Então, eu pergunto, o sujeito que fez essa declaração, ele pensou antes de dizer? Não, ele quis dar uma impressão. Impressão de quê? De que não existe dominância comunista nas universidades. Ele quis dar essa impressão e usou esse negócio para dar a impressão. Ele não parou para pensar no assunto um minuto e não tem condição de examinar para isso. O sujeito não sabe ler o resultado de uma pesquisa. Uma pesquisa simples. Não é isso? Então, quando eu digo, olha, o critério para você saber se existe dominação comunista nas universidades ou não, é você perguntar quantas teses anticomunistas foram aprovadas. Se você conseguiu banir totalmente o seu inimigo do espaço, ele não tem mais espaço para ele, para que você precisa doutrinar as pessoas? Não há necessidade de doutrinação, de propaganda nem nada, porque todo mundo vai seguir o caminho que já está estabelecido, e o caminho alternativo não existe, ele está ausente, é impensável, inimaginável, ele nem existe. Então, como é que um sujeito desse chega a ser assim, professor de ciência política, professor de filosofia? Eu digo, meu Deus do céu, o pessoal está brincando com isso, né? Está pensando que esse negócio de intelectualidade, de capital intelectual, é assim, é só para você mostrar, só para você brilhar? Nós estamos num país onde pessoas dizem, o Kim Catacoquinho é um menino culto e o Mourão é um homem culto. Eu falo, acabou. Mas acabou. Eles não sabem o que é um homem culto. E quem diz isso não sabe. Você pega a classe jornalística inteira, eu conheço a classe jornalística há mais de 50 anos. No tempo que eu entrei, ainda havia nela, digamos, uns 3% de homens cultos. 3%. Não mais do que isso. Hoje não tem nada. É zero. Mesmo porque nós temos o seguinte problema. O sujeito entra na universidade e ele tem que acompanhar as últimas produções da área dele. Isso significa que ele não tem tempo de acompanhar a história da disciplina dele. Então, por exemplo, outro dia eu vi um sujeito fazendo um programa sobre o Hans Robert Jauss, o inventor da estética da recepção. Sempre parecia um picareta. Né? E aí descobriu que o cara tinha sido nazista. Né? Falou, bom, agora vocês ficaram anos estudando esse cara, tá certo? E ele modificou lá umas coisas que tinham sido descobertas pelo Ernest Robert Curtius, esse sim, um grande historiador da literatura. Eu digo, bom, o tempo que você ficou estudando o Jauss, você devia ter permanecido no Curtius. Ah, mas o Curtius está ultrapassado. Ultrapassado por quem? Pelo Jauss. Que negócio de ultrapassado é esse? É? O que quer dizer isto? Eu leio o Jauss, eu só vejo besteira, eu só vejo coisa, impressões. Por quê? Se o texto, a ordem interna do texto, o significado do texto é dado pelo público, pela recepção, e não pela intenção do autor, tá certo? Então, simplesmente, não há uma obra literária da qual você possa falar. Porque essa recepção, por sua vez, existe a recepção da recepção. Ou não? A recepção não é fixa. Não é uma substância. Né? Ela é uma impressão que alguém teve. Quando esse alguém explica a sua impressão, o outro tem uma outra impressão. E o outro tem uma outra impressão e assim por diante. Então, estética da recepção é empulhação. Não existe estética da recepção. A recepção de um livro qualquer é um negócio ilimitado. Cada um que leia tem uma impressão. E você dizer que é nesta impressão que está a verdadeira obra de literatura e não no intuito do autor? Ora, meu Deus do céu, isso aí é pior do que ideologia de gênero, pô. Aquele negócio, como diz o Afonso Lopes, né? Se você pensa que você é homem porque você tem um pipiu, é porque você não foi na escola. Né? Então, para saber que sexo você tem que ir para a escola. E daí chega na escola e você aprende que existe 70. Quer dizer, antes você sabia, agora não sabe mais. Então, a estética da recepção é a mesma coisa. Então, você pega um picareta nazista, durante anos lê aquela porcaria, fica embevecido, e depois quando descobre que é nazista, você não sabe o que fazer. Mesma coisa do Heidegger. Olha, a primeira vez que você lê o Heidegger, você tem que ter imediatamente a impressão seguinte: este cara é um gênio, mas ele está me enrolando. Foi exatamente a impressão que eu tive. Lendo Hegel também. Esse cara é um baita gênio, mas ele está com treta. E eu não sou capaz de descobrir qual é a treta dele. Então vamos deixar isso de lado e ler um neguinho mais honesto, tá certo? Que não vai me criar problema. Né? Mais tarde, quando eu tiver mais fortinho, eu volto aqui. O Jauss é a mesma coisa. Mas, se você está na universidade, você tem que acompanhar a produção. Né? E isto eu vou dizer uma coisa para você. Não é possível. Não existe esse negócio de acompanhar a produção. Na vez lá no Paraná, na Universidade do Paraná, eu falei, olha, um especialista em qualquer área, ele tem que ler pelo menos 80 livros da sua especialidade por ano só para ele ficar atualizado. E isso é verdade. Com 80 livros vai ficar atualizado? Não. 80 também não basta. Por quê? A produção científica, entre aspas, é obscena. Né? Era aquele livro, dois caras escreveram a Ilusão Matemática, uma coisa assim. Esse livro é de 20 ou 30 anos atrás. E ele dizia assim, anualmente publicam-se 40 mil trabalhos novos na área de matemática. E a coisa já está tão especializada que os chefes do departamento não conseguem entender os trabalhos para os quais eles têm que dar verbas. É? Quer dizer, eu sou o diretor do departamento, os caras me trazem um trabalho para ver se eu dou uma verba para ele ou não, mas eu não consigo entender o trabalho dele, porque é muito especializado. Então, quer dizer, as verbas são distribuídas de maneira totalmente aleatória, e isto é a ordem intelectual do mundo, a total desordem. Isso quer dizer que o crescimento ilimitado da profissão universitária é uma das causas da desgraça humana. Porque você tem mais gente dando palpite, mais gente falando besteira, e não há um cérebro humano capaz de abarcar aquilo. Então, quem disse que a expansão da profissão universitária é um progresso, um grande progresso? Quem disse isso? Por que todo mundo tem que ser doutor? se os doutores que existem já não conseguem acompanhar a produção dos outros doutores. E ninguém sabe do que o outro está falando. Quer dizer, esse livro é de 40 anos atrás, 30 ou 40 anos atrás. Você imagina como a coisa está hoje, porra. Hã? Então, são essas pessoas que mandam no mundo. Não são os ricos, não são os políticos, não são os governantes. É a classe científica, porra. E ela não sabe do que ela está falando. Então, lê o livro desse Brian Ridley. Brian Ridley é um homem da Royal Society, um físico, é um gostosão, é como se fosse o Stephen Hawking, é? Maior que o Stephen Hawking. É? Ele dá lá uma lista de bobagens que são ensinadas o tempo todo e que as pessoas não contestam, não é porque elas não ousam contestar, é porque elas não estão entendendo do que se trata, porra. Ele escreveu um livro, Reforming Science, propondo a reforma da ciência. O David Berlinski faz a mesma coisa, o Wolfgang Schmidt faz a mesma coisa. Todos sabem que, vamos dizer, o modelo de ciência que está aí já caiu. Que isso é furado. Todo mundo sabe. Né? Ele só não sabe o que pôr no lugar. Então, vão empurrando com a barriga, né? Até o dia que... Não, daí tem uma guerra mundial, acaba, mata todos os cientistas, daí está resolvido o problema. É assim que as coisas são no mundo, porra. Né? Você resolve o problema não porque você achou uma solução, mas porque você morreu. E o problema para você não existe mais. É assim que as coisas têm sido. Pensa bem. Quantas discussões filosóficas não havia, né, antes da Primeira Guerra Mundial e que com a guerra acabaram? Por exemplo, você lembra a biografia do Franz Rosenzweig, o filósofo judeu, né? Ele tinha estudado um monte de coisa e tal. Quando chegou no fronte de batalha, tiro para tudo quanto é lado, o cara morrendo do lado dele, etc, etc, ele falou, pô, mas tudo aquilo que eu estudei serve para quê? O problema não era aqueles que eles estavam falando, o problema é muito outro, o problema está aqui. Ele teve que começar tudo de novo a partir da experiência real da guerra. Né? E com quantos problemas não aconteceu a mesma coisa? Por exemplo, eu acho que o modelo do estudioso universitário americano é, evidentemente, um cientista Nutella. Né? Isso é um cara que vive numa cidadezinha pequena, bonitinha, tudo em ordem, bom salário, não tem briga, não tem crime. E ele pode ficar lá o tempo todo pensando em coisa que não existe. Né? Um dia ele vai para Illinois, leva um tiro, acabou a história. No Brasil também é a mesma coisa. Quer dizer, não são respostas à vida real. São respostas a problemas internos do círculo universitário. Que nunca terão interesse para ninguém. E se ninguém resolver, não tem problema nenhum. Não é isso? Então, tem algo errado com a nossa vida intelectual. Não só do Brasil, do mundo inteiro tem. Né? Eu sugiro que. Eu vou sugerir para o pessoal do Brasil publicar esse livro, dois livros do Brian Ridley. São maravilhosos, maravilhosos livros. Assim, você percebe que, olha, não sou eu que de fora estou olhando esta coisa, vendo tudo errado. Quem está lá dentro está achando a mesma coisa, pô. Está muito ruim isso aí. E isso transposto para o Brasil fica pior ainda. Por quê? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, você ainda discute isso. E no Brasil não pode discutir. Hã? Por quê? É muito simples. No Brasil praticamente não existe ensino superior. Tudo ensino é inferior. Não é isso? E o neguinho entra lá, aprende uma ciência de 20ª categoria e pega o seu diploma de engenheiro, de físico, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ora, quando você tem realmente o conhecimento, você não precisa do diploma, o conhecimento é prova de que ele existe. Você não, ninguém tem a obrigação de provar que é capaz de fazer aquilo que ele já fez. Não é isso? Você não vai pegar o Villa-Lobos, depois que ele compôs tudo aquilo, e dizer, prove que você sabe música. Você não vai fazer isso. Já está provado. Agora, quando o cara não sabe nada, ele precisa de uma prova. E a prova é o diploma, o posto que ele exerce, o seu professor não sei do que, não sei aonde. Né? Então, isto aí se torna, vamos dizer, a base da segurança psicológica dessas pessoas. E por isso mesmo, quando elas acreditam que você está contra, elas ficam aterrorizadas, querem te matar, pô. Quantas vezes eu não vi pessoas ficarem revoltadas com coisas que eu disse? E que, assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, são banalidades. Né? Aquele negócio do que eu falei do Newton, que a filosofia mecanicista criou um... espalhou burrice para tudo quanto é lado, um negócio horrível. Né? E quem criou a filosofia mecanicista, bom, foi o Newton. Não diretamente, mas através do livro que o Voltaire escreveu sobre ele, Elementos da Filosofia de Newton. E aquilo virou moda e espalhou burrice para tudo quanto é lado. O número de pessoas que disseram, você está contestando a lei da gravitação universal? Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Hã? Outro dia mesmo eu dei o exemplo da lei da gravitação universal como tipo de demonstração canônica, cientificamente válida. Hã? Não quer dizer que ela expressa a realidade inteira, mas dentro dos seus limites ela é. Daí o cara disse, ah, mas não era você que estava contestando Newton? É claro que não há condição para discutir com essas pessoas. Isso aí são loucos, são na verdade nem loucos, isso é sub-humano, são macacos. Né? Quer dizer, você tem um monte de macaco lecionando no Brasil. E esse é o problema brasileiro. Né? O problema não é a economia, gente. Né? O problema não é nem a política, o problema não é nem a segurança pública, não é nem os homicídios, o problema é este. Né? Não é possível você resolver todos os problemas para você se tornar inteligente depois, né? Primeiro quero resolver o problema da economia, quero ganhar bem, quero ter um bom emprego, quero ter sucesso na vida, daí eu vou tratar de ficar inteligente. Isso não é possível, porra. E eu vejo as pessoas tentando fazer isso no Brasil, desde a juventude, mais remota juventude, eu vejo isto. Quer dizer, a inteligência ela é apenas a cereja do bolo, depois que o bolo está pronto, você vem pôr uma cerejinha em cima. Todo mundo pensa assim. Eles não entendem, vamos dizer, que a primeira coisa é a busca do conhecimento, a busca do entendimento. Realmente não entendem isso. E se você pegar esse congresso inteiro, ele todo é assim. Todo ele é assim. Eu vejo pelo que os caras falam de mim. Eu falo, ah, o ideólogo lá de Carvalho... Peraí, ideologia tem que ter uma proposta política. Qual a proposta política que eu apresentei? Eu nunca apresentei nenhuma. Ideologia é o seguinte, você tem aqui uma proposta política, você tem um plano de ação política e você cria uma justificativa retórica para sustentar aquilo. Eu não apresentei proposta nenhuma, eu só dou palpites sobre pontos específicos. Qual é o modelo de sociedade que eu estou defendendo? Nenhum. Então significa o seguinte, esses caras não sabem o que é ideologia, meu Deus do céu. Eles acham que a palavra ideólogo dá má impressão. E foi isso que eles quiseram, dar má impressão. E a discussão brasileira é assim, baseada nisto. Né? Daí chegam os generais de exército e dizem, né, não pode ter uma ideologia, queria um governo sem ideologia. E o que é isto, meu Deus do céu? O que é um governo sem ideologia? É um governo que não tem proposta nenhuma e que não argumenta em favor dela. É isto? É possível um governo assim? Então, vamos pensar outra coisa. É um governo que tem uma proposta científica e que tem a demonstração científica de que aquilo funciona. Existe isso? Não, para isso seria preciso que o domínio da sociedade humana fosse sujeito a leis de ciência exata. Isso não é possível. Então, uma coisa não é possível, a outra também não. Então, isso quer dizer, política sem ideologia, meu filho? Como é possível conceber um treco desse? E, no entanto, as pessoas falam isso assim, elas se gabam disso. Eu não tenho ideologia, estou superior à ideologia. E, bom, existe ciência superior à ideologia. Eu até dei o exemplo. Tucídides, na história da Guerra do Peloponeso, ele dá um exemplo de como se faz isso. É só você pegar todas as razões de todos os lados e articular uma com outra, você tem a descrição objetiva da situação superior às ideias que estão sendo ali discutidas. Porque cada um ali entende perfeitamente a sua ideia e a defende. E você entende as ideias dos dois lados e sabe qual a articulação de uma com a outra e com a situação objetiva. Então você superou a ideologia na ciência política. Né? Mas a ciência política não visa a fazer uma proposta. Ela não é uma arte de governo. Né? Então, na área puramente teórica, é possível ser superior à ideologia, claro. É, pode e deve. Mas na política prática você vai ter que tomar algumas medidas, fazer alguma coisa, e você vai ter que defender o que está fazendo, pô. Então, o que é uma política sem ideologia? Não são Sabe, não é o Kim Catocoquinho que está falando isso, são generais do exército. Você está brincando, porra? Hã? Você entende por que a China está comprando o Brasil? Porque um sargento de exército do serviço de inteligência chinês é mais inteligente do que o exército brasileiro inteiro. É por isso. Os caras não estudam, não leem. Nem sempre foi assim, gente. Né? Se você pegar, por exemplo, no meio na época do Império, você vê os políticos do tempo do Império, eram políticos de nível europeu. E hoje? Agora, vocês chamam desse político de caipira, que é o termo mais doce que me ocorreu, ficam indignados. Então, é mais ou menos essa a situação. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá. Aqui o Fábio Salgado de Carvalho pergunta o seguinte: o senhor sempre criticou as filosofias sistemáticas, mas o Nicholas Rescher não apenas fala de uma sistematicidade cognitiva da filosofia, mas parece simpático às filosofias efetivamente sistemáticas no seu registro literário. O fato de que a filosofia seja a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa, não significaria que uma sistematicidade na obra do filósofo deveria ser buscada em certa medida? Eu escrevi anos atrás um texto em que eu explico que toda filosofia é necessariamente, ao mesmo tempo, sistemática e problemática. Sistemática na medida em que ela busca a unidade e problemática na medida em que esta unidade, na esfera doutrinal, é sempre impossível. Ela nunca pode ser completada, então sempre sobra alguma coisa em aberto. E é preciso sempre levar em conta os dois lados. Então, o Rescher, ele fala mais de uma harmonia do que de uma sistematicidade. E esta harmonia, evidentemente, é inevitável. Se fosse apenas para você se conformar com o caos, não haveria filosofia alguma. Se você se acomodasse bem a um estado de confusão, você jamais seria filósofo. Então, temos sempre que nos esforçar para reduzir a confusão. Porém, eu ou qualquer outro filósofo só pode fazer essa operação na esfera do conhecimento que é disponível para ele, ao qual está sempre infinitamente abaixo do que é disponível para o restante da humanidade. Portanto, é sempre uma operação parcial e precária. E é por isso que jamais haverá uma filosofia definitiva. Isso mesmo quando você fala, por exemplo, você fala em filosofia perene. Não é isso? Bom, ela pode ser perene sob alguns aspectos, mas milhares de questões dela continuam em aberto, continuam sendo discutidas indefinidamente. O próprio Santo Tomás de Aquino diz: a verdade é filha do tempo. Portanto, existem elementos dessa filosofia perene que ainda não foram alcançados e, teoricamente, poderão sê-lo no futuro, e haverá outros e outros e outros. Então, a filosofia é uma atividade permanente, ela não pode parar, tá certo? E ela não tem uma finalidade material. A finalidade da filosofia é produzir filósofos, ou seja, pessoas capazes de operar no conjunto do caos o mínimo de unificação e harmonia indispensável, vamos dizer, à sobrevivência daquela geração. Isso, eu acho que isso é o máximo que nós podemos fazer. Bruno Fontana. Apesar de ter dito que as forças intelectuais estão por trás da organização fundamental da realidade humana, os cientistas intelectuais, por outro lado, precisam de dinheiro para realizar seus estudos. Nesse caso, a força intelectual, em muitos casos, não tem que se submeter ao capital. Veja, a casta intelectual nunca se caracterizou por ter muito dinheiro, tá certo? Mas por determinar, quando as possibilidades e limites da visão do mundo que os outros tenham. Não precisa muito dinheiro para fazer isso. Algum você precisa para sobreviver. Mas em que medida o homem que financia a pesquisa pode determiná-la? Ele nem está entendendo. Então, eu acabei de dar o exemplo. Nem os chefes de departamento, que são eles próprios cientistas, entendem os projetos que eles estão julgando. Quanto mais o homem que financiou a faculdade, coitado, esse aqui não entende nada mesmo. Então, vamos dizer, a classe científica ela tem uma espécie de linguagem cifrada, uma espécie de código interno. Tá certo? E eu estou falando de poder e não de dinheiro. O poder significa o quê? Quantas pessoas te obedecem, quantas pessoas fazem o que você manda. Por outro lado, como dizia o Guénon, é da natureza do poder ele ser secreto. Isso quer dizer que o próprio poder da classe acadêmica, ele não aparece como poder. As pessoas obedecem porque nem sabem que ele é um poder. Então, eles de fato escravizam a mente dos governantes, dos milionários, etc, etc. E esses nem percebem o que está acontecendo, pô. É essa a natureza do poder. Mas agora, nós estamos acostumados a associar o poder com o dinheiro, né? O que é evidentemente não se aplica ao caso. Mas se você olhar sociedades de castas, ou sociedade hindu, por exemplo, os brahmanes não são os mais ricos. A casta, nenhuma casta sacerdotal é a mais rica, nunca. Então tem outros mais ricos, mas esse é que manda. Aqui, Felipe Catapan, essa pergunta é complicada. Considerando que na filosofia de Kant a percepção do objeto é totalmente diferente do que o objeto é em si, em função das faculdades do sujeito cognoscente, questiono. Se o sujeito percebe o objeto como frio e doce, não há garantia de que o objeto seja em si frio e doce. Ele pode até mesmo ser quente e amargo. Sendo assim, seria kantianamente correto dizer que o homem pode muito bem ser um ser humano que caga sorvete e come merda? Pode, mas acontece o seguinte. Kant insiste em que, embora nós não tenhamos a percepção dos seres em si mesmos, o modo como os percebemos é universal. Portanto, todo mundo percebe do mesmo jeito. Então, assim, se nós estivermos enganados, todos nós estamos enganados igualzinho. Então, isto não seria jamais verificável, né? Vamos dizer, e se nada for do jeito que nós percebemos? Não adianta, porque nós só temos esse jeito de perceber. O que ele quer dizer é que a estrutura da percepção humana é um elemento fundamental da estrutura da própria realidade em si. E não tem jeito de mudá-la. De modo que, se você pensar bem, dá na mesma. Não é isso? Aqui, Fábio Salvador de Carvalho. Como compreender o status questões sem levar em conta o acompanhamento dos últimos estudos sobre o assunto em questão? Isso dependeria da área do conhecimento? Há necessidade de adoção de algum critério de seleção do que é realmente relevante ou não em outros estudos mais recentes? Muito bem, esse negócio do que é o relevante ou não. Isso aí é uma espécie de instinto que nós temos que ter. Tá certo? Max Weber dizia que essa escolha é totalmente irracional, que você escolhe a relevância porque você quer. Mas não precisa ser totalmente irracional. A questão dos últimos estudos sobre o assunto, é claro que essa questão é importante, mas quanto tempo você vai conceder a cada um? Esse aqui é um negócio que para entender um livro você tem que ter lido muitos livros, isso realmente funciona. Depois de você ter lido muitos livros, você desenvolve um certo faro para o que é relevante e o que não é. Então, assim como, veja, num jogo de xadrez, né? Quantas jogadas um jogador afasta quase que instintivamente? Ele olha, você tem 2.500 jogadas possíveis, ele examina 5. E as outras que ele deixou de lado? Jamais saberemos, mas em geral isso funciona. Se você me perguntar por quê, Eu digo, bom, eu lembraria aquele negócio do teste das cartas azuis e vermelhas, mas, em que a sua mão percebe antes de você. Isso quer dizer que, veja, conhecer a realidade é próprio do ser humano. Nós temos essa capacidade. Os animais também têm. Nós estamos na realidade e o que nós conhecemos é realidade. O normal é você acertar, não é você errar sempre. Você não tem que explicar por que você acertou. Se você errasse sempre assim, haveria um problema. Mas, como dizia Aristóteles, conhecer é natural no ser humano. Então, nós temos esta capacidade muito além do que nós mesmos conscientizamos. Isso é um dado de experiência, percebe isso claro. Qualquer jogador de xadrez sabe que ele só examinou cinco ou seis jogadas possíveis e esqueceu milhares. E, em geral, isso tem funcionado. Se ele fosse examinar uma por uma, ele não terminaria nunca. É por isso que, quando o pessoal fala de inteligência artificial, é um termo inexistente, não há inteligência artificial. Existe o raciocínio artificial, sim, e, na verdade, todos eles são. Mas se você pensar qual é o sujeito que inventou o lápis, inventou a primeira forma de inteligência artificial e assim por diante, né? Então, quer dizer, são instrumentos dos quais nós nos servimos para significar, são signos, né? E nós usamos para poder expressar até para nós mesmos o nosso pensamento. Se as coisas não tivessem signos, seria difícil você guardar na memória as coisas que você aprendeu. Você cria um signo para quê? Como um instrumento mnemônico. Não é só para comunicar para os outros, é para comunicar para você mesmo amanhã. Não é isso? Só que é normal que tudo isto funcione. Quer dizer, quando o Kant diz, oh, nós temos que explicar a possibilidade do conhecimento, eu acho que isso é impossível, porque qualquer tentativa de conhecer qualquer coisa já dá por pressuposta a possibilidade do conhecimento. Se você tiver que provar a possibilidade do conhecimento primeiro, você nunca vai chegar no conhecimento. Vai ficar sempre nas questões. Esse é o problema kantiano, né? Todas as questões do kantianismo são sempre questões preliminares, e você nunca chega no ponto. Temos que justificar a possibilidade do conhecimento. Eu digo, mas, olha, justificar a possibilidade do conhecimento pressupõe a possibilidade do conhecimento até mais do que qualquer outro conhecimento. Para eu chegar a obter a justificação da possibilidade do conhecimento, eu preciso ter muito mais conhecimento, muito mais capacidade de conhecimento do que eu precisaria para justificar o conhecimento de uma banana. Então é por isso que eu digo, o projeto Kant é impossível. O que ele quer fazer não dá para fazer, tanto que ele não fez, ele fez outra coisa. O que que ele fez? Aumentou o número de questões preliminares indefinidamente. Então, eu acho que o conjunto da filosofia do Kant é um conjunto de pegadinhas. Enormemente engenhoso, absolutamente genial, mas se você pensar bem, não serve para nada. Hegel dizia isso. Tiago Bonafranco, qual fumo está usando? Eu só uso Black Vanilla Cavendish. Black Vanilla Cavendish. Qual é o outro que tinha pergunta aí que você falou? Bruno Zampieri. Ele gostaria de saber, professor, a respeito da sua conversão ao cristianismo. Não na questão, da Igreja Católica, ele também é católico desde que nasceu, mas ele quer saber um momento específico de fé, de cristianismo, de verdade. Olha, eu nunca me converti porque eu nunca abandonei a Igreja Católica, jamais. Houve uma época em que eu perdi interesse por ela porque ela estava realmente muito chata e você não encontrava catolicismo em parte alguma. Todo lugar que você ia só tinha a Teologia da Libertação, ou besteira. E eu tinha tido uma educação católica muito boa, os padres que me educaram na infância eram excelentes, e de repente eu vi tudo sumir na minha frente. Então eu falei, bom, eu não saí da igreja, foi a igreja que saiu do mercado, tá entendendo? Quando melhorar, eu volto lá. E acabou, no fim, melhorando. Agora, tudo mais que eu pesquisei, eu sempre adotei o método. Quando era jovem, descobri esse negócio do observador participante, que era do antropólogo polonês Bronislaw Malinowski. Então, você entra numa sociedade, numa coletividade, num clube, em qualquer atividade e você participa dela como se você fosse um membro, sem aderir 100%, mas sem colocar em dúvida. Você aceita as coisas como estão, para depois você ver a conclusão que você chega. Quer dizer, é um pouco o contrário do método da dúvida, né? É o método da crença sistemática. Eu acredito em tudo que me dizem. Também eu li, aprendi isso também no Leibniz. Ele disse, eu acredito em tudo quanto eu leio. Eu falei, pô, esse é o homem mais inteligente que teve na Europa. Né? Se ele faz isso, deve funcionar de algum modo. Então, por exemplo, se eu vou, sei lá, no ocultismo, no espiritismo, então, eu aceito tudo. E vou experimentando para ver no que dá. Eu não coloco dúvida, eu não coloco obstáculo, eu não coloco dificuldade. Eu espero que os obstáculos e dificuldades apareçam por si mesmos, sem que eu os introduza. Está entendendo? Assim você vê a contradição interna da própria coisa, e não a contradição que eu quis ver. Está entendendo? E assim você acaba se libertando automaticamente e sem dificuldade de todas as ideias e doutrinas pelas quais você passou. Você simplesmente as supera quando você chega no extremo limite delas. Está entendendo? Quer dizer, eu as testo pelo que elas estão dizendo, não pelo que eu estou perguntando. Está compreendendo? Quer dizer, em partes, você lê o negócio do contemplação amorosa, é isso. Quer dizer, você aceitar a realidade na sua plenitude, a realidade na qual você está no momento. Não é isso? Então, pode ser ocultismo, pode ser espiritismo, pode ser ufologia, pode ser terra plana, pode ser qualquer coisa. A gente vai aceitando até que a coisa nos mostre os seus limites. Só que a única que não mostrou limite até hoje foi a doutrina da Igreja. Ela só mostra limite para quem não a conhece. À medida que você conhece, você vai vendo que tem mais e mais e mais e mais e mais. Mesmo porque essa doutrina não está inteiramente formulada. Mas o dogma católico, ele pode ser aumentado, e de fato é. Tá certo? Então, até hoje é que não houve nenhuma questão séria que a Igreja não soube, colocada para ela, que ela não soubesse resolver satisfatoriamente. Agora, em outras ditas religiões, eu realmente não vejo isso. Ali existem problemas que ela não sabe resolver de jeito nenhum. Então a gente chega no limite e aí acabou. Você não precisa impugnar aquilo. Fala, não estou impugnando, não estou ficando contra, simplesmente passei para outra. É isso. Agora, eu sempre pude fazer tudo isso sem negar nada da religião católica, eu nunca precisei negar. Né? Isso quer dizer que ela absorve tudo isso também sem maiores problemas. Tá bom? Eric Yamasaki, o senhor poderia dar alguns conselhos sobre métodos e forma de estudar uma nova língua? É muito simples, você procura um site chamado pimsleur.org ou pimsleur.com, não lembro. Pimsleur é P-I-M-S-L-E-U-R.com ou .org. É o melhor método que tem no mundo. E Edgar Gurgel do Amaral Arduino, há alguma bibliografia adicional, aquela já comentada para o Núcleo de Estudos Estratégicos? Ih, agora eu nem lembro qual é a bibliografia que eu dei lá, precisaria voltar lá, examinar e ver se tem mais alguma coisa. Não posso responder essa pergunta agora, não dá. João Antônio. Só agora eu pude assistir a aula 450, no começo de janeiro. Na hora das perguntas, uma pessoa perguntou o que era de fato estudar. O senhor respondeu que era formar a personalidade, que era incorporar lições tão profundamente na personalidade, a ponto de que a pessoa não precisa mais lembrar aquilo para agir. No que eu pergunto, como pode fazer essa incorporação profunda na personalidade? Primeiro, você não pode ter pressa. Né? Pessoa que tem muita pressa de entender, não entende nada. Né? Quer dizer, hoje você tem... Os caras chegam para mim e dizem, ah, eu li todos os seus livros em 3 meses. Falei, não vai dar. Simplesmente não dá. Né? Eu li a obra inteira do Kant em 6 meses. Não dá. Né? Nós temos nossas limitações e existe um tempo natural de desenvolvimento, onde você vai acompanhar. Uma coisa é você compreender as palavras, né, compreender o esquema ideal que está. Outra coisa é você entender as realidades das quais o texto está falando. Essas realidades não aparecem para você, no entanto, que você confia, o que você convoca. Às vezes você precisa esperar anos para que aquela experiência se apresente. Então, vai com calma, né? Então, é por isso que eu não acredito muito em ideias dos jovens, está entendendo? Jovem só pega esquema abstrato, né? Se for bastante inteligente, pega enormes esquemas abstratos, muito complexos, mas que não tem realidade por trás. Né? Veja, a coisa mais difícil é você pegar um esquema verbal, qualquer um esquema lógico, e representá-lo concretamente na sua cabeça. Por isso que eu gosto dos exemplos. Ah, você entendeu isso aqui, então agora dá um exemplo. Um exemplo tem que ser um treco concreto, real, né, carne e osso. Se você não consegue produzir exemplo, ou se o exemplo fica muito artificioso, quer dizer que você realmente não entendeu. É preciso que você aprenda a tirar exemplos da realidade. Está entendendo? E também, quando você expressa as coisas, quando você escreve ou diz, você tem que ter certeza que o que você está dizendo é a coisa mesma que está falando, e não você. Então é que é o fato mesmo que está dizendo. Ele tem o seu jeito de se exprimir, você está entendendo? Não adianta você querer impor o seu. Existe, claro que existem muitos jeitos diferentes, é por isso que existem muitos escritores diferentes. Então é a maneira, por assim dizer, quase que natural de dizer aquilo. Você tem que procurar a maneira natural. Não forçar. Né? Às vezes, tem coisa que eu escrevo, às vezes uma frasezinha, você não sabe quantos meses eu levei para escrever aquilo. Né? A primeira vez eu fui falar, falei, não, mas não é isso. Quer dizer, o que eu estou dizendo não é exatamente o que eu vi, porra. É, pode ser um jeito engenhoso, bonito, mas não é exatamente o que eu vi. Isso é apenas o que eu estou dizendo. Então vamos esperar para ver se aparece outra fórmula. Isso. Até para inventar os apelidos eu faço isso. Eu não forço o apelido. Né? Forçar a coisa para ser caricatural, né? É humilhante, não pode fazer isso. Você tem que esperar que seja um apelido que venha do próprio personagem. Tá vendo? Mas isso é assim, aceitar a realidade, ter amor pela realidade. A realidade foi feita por Deus, não foi você que fez. Nossos pensamentos somos nós. Mas a realidade, né, qual foi a primeira revelação que Deus fez? A criação do mundo. Até ele editar o livro para Moisés, e quantos milênios passaram, né? Ah, ficou aqui na Bíblia, então, peraí, mas muito antes da Bíblia Deus fez o mundo, pô. Tá entendendo? Outra coisa, se você lê muita Bíblia, cita muita Bíblia, ou cita muito doutrina da igreja, etc, etc. Ah, assim é fácil, meu filho. Né? Você está sempre santo, né? Agora, isso aí, o que você está dizendo, isso aí é o que está na Bíblia. Agora eu quero ver o que você realmente pensa. Você está entendendo? Se o cara só repete o que li na Bíblia, né? Li no decreto do Papa, ué, você vai acertar sempre, é claro. Né? Mas precisa ver se é realmente isso o que você pensa ou se isso é apenas o que você está dizendo. Né? Para saber o que você pensa, você tem que se observar com calma, né? Testar a sua sinceridade. Né? Testar a sinceridade significa partir do princípio de que você está mentindo. Eu estou com treta, eu estou com mentira, eu estou querendo bancar o gostosão. Vamos esperar para ver se amanhã sai melhor o negócio. Né? Assim, isso significa que você vai escrever e falar diante de Deus. Deus te conhece, ele sabe o que você realmente pensou. Então é isso que ele quer que você diga, porque isso é o que você realmente pensa. Tá entendendo? É isso. Bom, então, até a semana que vem. Muito obrigado. Né? Feliz passeata amanhã. Né? E vamos orar pelo Brasil. Até a semana.